como é que é esse negócio, menino? Bota no 14, batala. Ixi, Maria. Marlon Branco Isabelense. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Eu quero ver. Aumente o som. Que o badala tá tocando, tá demais. Eu quero ver. Aumente o som. Que o badala tá tocando, tá demais. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Joga, vaqueiro. Joga, joga o laço. Eu quero ver essa mina nos meus braços. Eu vou te dar de chicotada, chicotada com carinho. Darlan e Rafael vão tocando com jeitinho. DJ Fábio e Josias, o quarteto tá montado. Cadê meu badala, o meu búfalo encantado. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Como é que é esse negócio, menino? Bota no 14, batala. Ixi, Maria. O maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco Isabelense. DJ Betinho Isabelense. DJ Luiz, o poderoso chefão. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Eu quero ver. Aumente o som. Que o badala tá tocando, tá demais. Eu quero ver. Aumente o som. Que o badala tá tocando, tá demais. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Badala, badala, badala, detona. Joga, vaqueiro. Joga, joga o laço. Eu quero ver essa mina nos meus braços. Eu vou te dar de chicotada, chicotada com carinho. Darlan e Rafael vão tocando com jeitinho. DJ Fábio e Josias, o quarteto tá montado. Cadê meu badala, o meu búfalo encantado.